aqui, mais um mitreiro, louco e maloqueiro. No jogo sou artilheiro, na rua sou verdadeiro. Hoje mais um guerreiro, contra o traiçoeiro. O bem venceu, aqui tô eu, Fex Bandoleiro. Venho representando o amor primeiro, que não mediu esforços por mim, sem exagero. Pagou um alto preço e nem foi no dinheiro. Na hora do vamos ver, sofreu meu desespero. Não ramelou, nem amarelou, mesmo sendo só o que sou. Ele me amou, nada cobrou, só se doou. E pelos meus pecados o seu sangue derramou. Se entregou e me salvou. Todas minhas dívidas ele saldou. Não recuou e assim provou que o peso da minha cruz foi ele quem carregou. Tô aqui pelo sangue do Cordeiro, que foi derramado no madeiro. Com seu amor verdadeiro, se deu por mim por inteiro. Tô aqui pelo sangue do Cordeiro, que foi derramado no madeiro. Com seu amor verdadeiro, salvou esse bandoleiro. Que eu diminua e sua glória cresça, a paz se perpetua pra que o ódio pereça. O mal sempre atua, nunca se esqueça. A guerra continua então, erga a cabeça. Reconheça que é fraco sozinho. Obedeça e viverá em bom ninho. Ofereça a si mesmo um novo caminho e mereça repartir pão e vinho. Quem é por mim, luto até o fim. Balançou meu coração e me guiou por onde vim. Eis-me aqui, Senhor, pra te servir. Que cada verso do meu som leve um cheiro bom pra ti. Creio na palavra consagrada que liberta, que traz prosperidade, disciplina e alerta. Mais que desejada, alívio na hora certa. Limpo os bicos sujos, fecho os boca aberta. Tô aqui pelo sangue do Cordeiro, que foi derramado no madeiro. Com seu amor verdadeiro, se deu por por inteiro. Tô aqui pelo sangue do Cordeiro, que foi derramado no madeiro. Com seu amor verdadeiro, salvou esse bandoleiro. B-A-N-D-O-L-L-E-R-O. Meu Senhor tá comigo e nunca me deixa só. É o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Me fez homem pra que eu pudesse honrá-lo. Nele sou forte, não sofro abalo. É o meu norte, então não vou por embalo. Pro diabo eu sou um calo, por isso que eu não me calo. Não acredito em mera coincidência. Não admito o que alega a ciência. Não tô aflito pra provar a existência. Sei que é real, pois vivo da sua essência. A ti toda oração, toda adoração, toda exaltação, toda celebração. Pai, eu te amo de todo o coração. E é toda sua essa minha canção. Tô aqui pelo sangue do Cordeiro, que foi derramado no madeiro. Com seu amor verdadeiro, se deu por mim por inteiro. Tô aqui pelo sangue do Cordeiro, que foi derramado no madeiro. Com seu amor verdadeiro, salvou esse bandoleiro. Salvou.